O filme basicamente trata da vida da Bobo. Como que será que pronuncia, né, cara? Porque bobo fica foda, né? Foda falar bobo. Bobô, é. Bobô, né? Bobô. É o que eu. Era a pronúncia que eu escutava no filme, é bobô. Bobô, bobo, é. Não, porque eu falei bobo, cara. Pode tomar no cu, né? Então, o filme fala sobre a Bobo. Calma, vamos lá. Puta que Não, pariu, não. cara. Eu tô chamando ela de bobo. Não, É, peraí. tô vendo. Peraí, é. Bobô. Pronto. Continua. Bobo. Bobô. Bobo, é. Então, o filme. Não, falei tão gritando, peraí. Então, o. Hi. Everyone! Who you're dealing with? Don't ever tell me what I can't do, ever! This is destiny. This is destiny. This is my destiny. Você está ouvindo o podcast do blog Cronologia do Acaso. Voltando aqui com o podcast do blog Cronologia do Acaso. Estou aqui novamente com o Sandro Macena. E aí, Sandro? Fala aí, pessoal. Voltando de novo aqui. Agora, tá indo de vento e pouco. Vamos falar um pouquinho de um filme ideológico. Exatamente. O filme da vez é We Are The Best. Filme aí do diretor sueco Lucas Moodysson. Antes de falar sobre o filme em si, interessante a gente falar sobre duas coisas aí, né? O primeiro é o diretor, né? O Lucas Moodysson, ele demonstrou seus talentos desde muito cedo. As informações que a gente tem dele é que desde lá da juventude dele mesmo, ele já escrevia poesia, ou seja, ele teve sempre ligado à sensibilidade mesmo, né? À sensibilidade artística. Isso. Desde os 16 anos já tinha começado a demonstrar um pouco da sua liberdade cultural, né? Precoce o homem, né, cara? Ah, com certeza. Ele então se destacou no cinema, né, primeiramente com o Amigas de Colégio. O Amigas de Colégio, ele aborda ali, já começa com um tema que ele sempre vai abordar nos filmes dele, né? Mas pega ali a lesbianismo. Isso. Então vai surgindo ali um relacionamento. Depois também ele fez o Bem-vindos, que é um filme também aclamado pela crítica. Para Sempre Lilia, Um Vazio no Meu Coração, que já é um filme mais estraçalhado pela crítica por conta da violência gráfica, né, contida, tanto sexual quanto violência mesmo. O Container, que é praticamente o filme todo, é só diálogos. Corações em Conflitos, que tem até o Gael Garcia Bernal e a Michelle Williams. Esse é o mais, digamos, ele fez com mais dinheiro e também não foi muito elogiado. É um filme que eu gosto muito. E agora esse Nós Somos os Melhores, né, seria a tradução. Ô Sandro, o que você conhece do trabalho do diretor Lucas Moodysson? O que eu assisti foi Amigas de Colégio, né? E Para Sempre Lilia. E agora, We Are The Best. Eu não sou muito conhecedor do trabalho dele, mas do que eu já notei do trabalho dele é que ele, normalmente os protagonistas são mulheres, e normalmente são mulheres abandonadas, né? Mulheres que sofrem um pouco, sofrem um tanto para poderem dar a volta por cima e ter um resultado mais satisfatório para elas mesmas. Foi o que percebi, é o que mais recebi dos filmes dele. E também ele mostra sempre um processo ideológico contra o sistema e que é sempre abordado de forma sutil, mas no caso dessa vez já é bem explícito mesmo a ideia mostrada. Eu sou um apreciador do Lucas Moodysson, né? Eu já falei isso em várias oportunidades, inclusive quando participei do... Eu acho que umas duas vezes já que eu participei do Cine Masmorra, né? O MasmorraCast, o podcast lá da Angélica e do Marcos, eu citei diretamente ou indiretamente o filme, né? Para Sempre Lilia, e o diretor, né? Que é um diretor que eu aprecio bastante. Não só o diretor, como todo o cinema sueco. Porque o cinema sueco sempre olha para criança e não seria diferente com o Lucas Moodysson. Acho que ele começa, talvez, com ataque de oportunismo, né? De mostrar, de acompanhar os eventos através do olhar da criança. E não é só esse filme, não é só o diretor que aborda isso. tem também outros diretores, né? Eu poderia citar aqui, por exemplo, Flickan e Elina, que são filmes também suecos aí que retratam a criança. Você falou que o Lucas Moodysson, ele pega muito o lado da mulher, né, cara? Eu acho que sim, tem isso. É, tem alguns diretores que se sobressaem, né, tratando sobre a mulher. É o caso do Woody Allen, do Almodóvar, o próprio Lucas Moodysson. Mas eu acho que ele nunca... O ponto principal dos filmes dele, cara, é a criança. É realmente o olhar infantil sobre os eventos também catastróficos que acontecem aí o tempo todo. Só que ele vai abordar isso, ou melhor, a gente vai ver isso com o olhar das crianças, geralmente protagonistas do filme dele. Ah, sim, sim. Normalmente... É, exato. Normalmente os filmes dele são mulheres e normalmente são jovens mulheres, né? E outra característica é que são mulheres maduras. Apresentam ideias que não são muito compatíveis com a idade que elas têm. Ou no caso, durante o filme, elas já começam com essa maturidade ou elas vão adquirindo durante o correr da história. Exato. Elas têm que aprender a lidar com as dificuldades, né? No caso do Amigos de Colégio, seria a decisão, né, de ficar com uma pessoa do mesmo sexo, né? A escolha. O Para Sempre Líria seria o abandono, né? Eu acho que o que muda muito, o que diverge muito dos pontos aí que a gente falou, é mesmo Um Vazio no Meu Coração, o Container e o Corações em Conflito. Esses três filmes, eles divergem muito da linha que o diretor trazia até então. E agora retoma com o We Are the Best, né? Nós somos os melhores, que ele tem muito essa linguagem dos primeiros filmes dele, incluindo o Bem-vindos também. Então vamos passar pra ele? We Are the Best, filme de 2013, ele passou em vários festivais, recebeu um certo sucesso, claro, porque, como a gente falou anteriormente, o Lucas Moodysson volta às raízes, né? E fica claro isso, fica evidente isso, desde a composição dos personagens até o estilo de câmera, né? O filme basicamente trata da vida da Bobo, que é uma jovem adolescente aí com uns 12, 13 anos, que é muito ingressada nesse mundo punk, né? Então ela vai tomar certas atitudes e tal, ela vai ter o cabelo curto, enfim. E ela tem uma amiga, que é a Clara, e juntas elas vão criar um mundo próprio, né? Essa fase da adolescência é muito complicada, né, Sandro? Ah, sim, é um momento de várias reflexões, é quando os hormônios estão explodindo, né? São aquele momento de rebeldia, né? De que todo mundo está errado e só eles estão certos. Não, mas elas assumem essa postura punk, né? Elas realmente se consideram punk. Inclusive a Clara tem um moicano, né, enfim. Só que elas também não têm medo de lidar com as consequências dessas escolhas, né? De vez em quando elas sofrem bullying e tal na escola, são chamadas de lésbicas, enfim. São caçoadas, né? Mas elas não ligam, né? Porque elas realmente sabem o que estão fazendo e essa escolha foi com ideais, né? Teve uma estrutura pra ter essa forma de pensar. Ao longo do filme, elas vão se interessando por fazer, elas vão querendo fazer uma banda, né? Formar uma banda. Sendo que nenhuma delas tem contato, né? Não sabe tocar guitarra, não sabe tocar bateria. Até então elas vão num festival que tá tendo na escola e conhecem uma menina chamada Hedwig. Essa menina, ela é uma musicista, vários talentos, assim, só que toca uma música diferente, né? Muito mais calma, enfim, ela é uma menina cristã. Elas então, a Bobo e a Clara, resolvem chamar ela pra formar essa banda, né? Pra passar um pouco mais de conhecimento pra elas. Então elas vão desbravando isso, né? Vão se aventurando, vão misturando aí a música, o punk, com a experiência pessoal mesmo, e juntas vão aprendendo várias coisas. Inclusive a Hedwig vai se transformando ao longo do filme, né? Entre a menina cristã, quer dizer, da menina cristã, para também ali acrescentar no movimento. Então, Emerson, o filme aborda muito sobre a ideologia punk, a cultura punk, né? Você tem algum conhecimento sobre isso? Você escuta alguma banda que relacionada a esse movimento? Cara, meu contato com a música, assim, eu sou um pesquisador de músicas mesmo, assim, principalmente o rock and roll, né? Então, as várias vertentes que surgem aí, é claro que eu vou dar uma escutada, né? Só que o meu contato com a música é muito superficial, entendeu? Eu não assumo muito as posturas, sabe? As ideologias que vários aí subgêneros assumem, né? Então, o próprio grunge eu gosto muito, o rock and roll mesmo, clássico, eu gosto, né? Enfim, passando também, eu acredito que o rock em geral, cara, ele é uma atitude, né? Ele não é um gênero, né? Inclusive, um dos maiores rock and rolls aí do mundo da música foi o Johnny Cash, que cantava aí um country, né? Então eu acredito muito em postura mesmo, em atitude, né? E com a maturidade você percebe que você também não deve parar em um ritmo só, em um gênero só, né? Tem várias coisas para você descobrir. E esse preconceito, ele tem que ser sanado. O meu contato com o punk, né, o punk rock, seria mesmo com o Ramones, né? Que foi ali talvez o pontapé inicial para esse movimento, na década de 70. O The Clash, Sex Pistols e também o Ratos de Porão, né? Que seria um pouco mais hardcore, mas enfim, não deixa de ser punk também, né? Então, o meu contato é esse, cara. E o seu? Bom, assim como você também, o que eu gosto de escutar é rock mesmo, mais hardcore, mais esse momento agora, né? Porque na adolescência, né, eu tive mais abrangência, eu escutava mais um leque maior, né, de estilos, e eu acabei escutando um pouco de punk, mas eu comecei a escutar um punk mais sério mesmo depois de velho, que foi recentemente, 5 anos atrás, 4 anos atrás, comecei a escutar mesmo Ramones, até Sex Pistols, mesmo que antes, na adolescência, né, o meu punk era Green Day. Não é o melhor de tudo, mas o que eu escuto mais mesmo é hardcore. Hoje meu áudio é hardcore. Eu não sei muito sobre a ideologia punk, né? Eu também sou... uma coisa que é engraçado, né? Eu, apesar de escutar hardcore, pelas pesquisas que eu fiz, né, pra gravação, eu vi que o hardcore é uma vertente do punk rock. Surgiu, veio depois do punk rock, entendeu? É um filho dele. E talvez eu tenha alguma ideia próxima do que seja o punk rock, mas punk rock nunca foi o meu forte, porque para você adotar punk rock, né, que é uma ideologia, né, bastante radical, eu teria que abandonar de várias coisas que para mim não dariam, né, para fazer. Mas eu acho legal que realmente tem essa vontade de seguir essa ideologia e que seja capaz de se privar de várias coisas que a ideologia punk é contra, né? Sim. Cara, a gente já falou aqui que a adolescência, ela é um período assim na nossa vida em que as decisões são muito tomadas por conta da influência mesmo, né? Qual que você acha que é o papel da música nisso, cara? Como que você vê a música, assim? Em geral, não tô falando nem do punk, vamos dizer que como eu disse, você mesmo disse, né, que o hardcore, ele é uma consequência do punk, né? Mas enfim, eu acho que todos os gêneros são, né? Se a gente pegar toda a história da música, toda a mesma coisa, né? A mesma coisa, vai criando, uma vai pegando a influência da outra, enfim. Como várias coisas no mundo, né? Como várias coisas na vida. Como que você acha que é o papel da música na formação da personalidade das crianças hoje em dia? A música, né, em geral, é uma externalização dos seus sentimentos, né? Por pessoas mais sensíveis, consegue colocar fora da caixa, né? Expor de forma artística e cultural suas ideias. Eu acho que a música, né, em geral, ajuda muito as crianças a ver um mundo mais diferente, né? Menos agressivo, né? Onde elas possam mais liberar suas ideias, né, expor seus sentimentos, suas ideologias, o que gosta, o que não gosta. Eu acho que a música, de forma geral, contribui muito para isso. E além de elevar muito, ele eleva um pouco mais o individualismo, porque a pessoa passa a se conhecer melhor. Ah, claro, exatamente. Eu também acho isso. É engraçado, né, cara? Como que a música, né, como nossos espelhos, seja ídolos, enfim, nos ajuda a criar uma versão de nós mesmos, né? É incrível, assim, como nós estamos constantemente em busca de nos assumir a nossa convicção, as nossas ideologias, os nossos pensamentos, e a gente consegue fazer isso quando há uma estrutura artística por trás da gente, né? Incrível, cara. Eu na minha adolescência, eu sempre fui o apreciador de rock and roll e música e filme, sabe? Então isso me ajudou muito, cara, num tempo em que A depressão mesmo tomava conta da minha vida, entendeu? Então acho que se não fosse pela música, por esses artistas que hoje a gente tem como exemplo, né? Do ser o que ele é, independente das opiniões alheias, sabe? Então acho que isso me ajudou muito, cara. Não só o cinema em si, né? Que eu sou um adorador do cinema, quanto a música também. Então acho que é muito importante pra nossa vida, assim como pode ser prejudicial também, né? Eu sou um educador e eu vejo hoje em dia essa banalização da música, né, cara? Eu tento levar alguma coisa, não talvez o rock and roll explícito mesmo, que não dá acesso, não dá liga ainda, mas muito da música mesmo, dessa coisa do vamos parar e ouvir a música, eu tento levar. A gente tá falando isso, não fugindo do assunto, porque o filme We Are The Best, ou Nós Somos Os Melhores, só fala de música, né? É claro que tem os personagens ali, só que os personagens, eles são crias da música. A música, ela serve como um pontapé para as atitudes que elas vão tomar durante todo o filme, né? O filme começa com, então, mostrando a vida dessas duas meninas, que são amigas, né? Engraçado, todo o trabalho do Lucas Moodson sempre tem um problema familiar, né? Aqui nesse filme, não existe muito isso, né, Sandro? É, realmente não existe. É levemente citado que a mãe da Bobo, né, tem problemas com relacionamentos, de trocar várias vezes de parceiro, mas isso não é tão aclamado no filme. Isso só é citado uma ou duas vezes. Então, realmente, esse filme, o que diferencia desse filme para os outros, normalmente as mulheres do Moodson, né, são abandonadas, né? No caso desse filme, as mulheres que abandonam tudo que foge da ideologia que elas seguem, que no caso é o consumismo, o capitalismo. Elas tentam chocar a sociedade com um corte de cabelo diferenciado, moicano, curto, coisa que naquela época, que os filmes se passam no início da década de 80, quando o punk já começava a surgir, né, era o início do punk, era uma coisa muito radical. Os anos 80 era a decadência do punk, não era? Ou não? Não, não. Pelas pesquisas que eu fiz e também que eu acredito, eu acho que não. Eu acredito que o punk surgiu na década de 70, após a Guerra Fria, né? E foi uma forma de rebeldia, de poder expor mesmo. Porque era muito... As pessoas não podiam ter sua própria opinião, sabe? Era sempre aquele conjunto. E o punk, ele valoriza muito o anarquismo, o individualismo da pessoa. Olha só, gente, quem estiver escutando... É claro que eu não sou conhecedor de punk. Eu fiz várias pesquisas, eu posso estar errado. Então, se eu estiver errado, vocês podem colocar comentários. Porque, né? Aqui também a gente aprende e não só ensina. Gud vad bra du var på höstkonserten. Du var jättebra. Tack. Varsågod. Men tyckte bara att du var så himla bra. Och de där idioterna som skrev. Alltså, de har så himla fel. Vi är verkligen på din sida. Nu ska du bara veta. Du är jätteduktig. Men det vi tänkte säga var att... Vi har ett band. Och vi tycker att det är så himla bra. Så vi tänkte fråga om du vill... Om man kan spela med oss. Vi har inte spelat jättelänge och vi är inte jätteerfarna. Men vi skulle behöva lite hjälp, liksom. Vill du inte vara med? Eu senti o tempo todo que o filme tem muito... É muito parecido com histórias em quadrinhos, né? E a gente pega pra... Eu já sabia antes de assistir o filme... Que o filme é baseado numa graphic novel da esposa do Lucas Moodson, né? Então tem muito essa influência no... O próprio punk, né? O punk tem um pouco dessa... Quase que um misticismo, né? Acerca da criação das bandas, né? A gente pegar as histórias das bandas, sempre começou com eles não sabendo porra nenhuma, vai lá, pega a guitarra, pega a bateria e começa a tocar, né? Só pra expressar mesmo o ódio, né? A subversão, espalhar a subversão, né? Sobre a política, sobre o próprio fascismo, né? Em dado momento, uma personagem fala, né? Que Tem uma música que ela tá escutando que fala que Deus é fascista, né? Que desencadeia uma cena muito interessante. O Mudson também, ele eu já li algumas entrevistas que ele diz que ele foi um combatente também da ideologia punk e que a Clara, né, que num caso, no filme, era que apresentava mais força na sua palavra e em defender o punk e a ideologia punk, né? Que ela falava sobre religião, né? Coisas que como a Edwig era cristã, a Bobo ficava meio em cima do muro, meio termo. Ela disse que talvez não acredite, mas não existe coisas invisíveis que a gente não pode ver, por aí vai. Já não, já a Clara, que era a mais jovem de todas, por curiosidade, né? E era que mais afirmava que Deus não existe, que era tudo fruto de para controlar a população, coisas do tipo. Isso não é bem citado no filme, mas é bem para ver, dá para ver que ela era bem iconoclástica, que no caso era totalmente contra qualquer evidência de igreja ou... Não, só uma coisinha, talvez você falou uma coisa interessante, cara, que eu pensei agora, não tinha reparado nisso. A Clara, ela é a mais nova, porém, das que tinha lá, das três personagens, ela é a única que tem o irmão mais velho, né, até onde a gente sabe, até onde é mostrado. Então, ela tem influência do irmão, né, por isso que ela tem toda essa atitude, né, talvez ela pegou muito ali a inspiração do irmão, né, ela tem em quem se inspirar, né. É verdade, é tanto que ela fala que o irmão tá fugindo do punk, que ele já não escuta mais punk, que ele fugiu desse conceito do punk. Você traiu o movimento, né? João Gordo, né? João Gordo e Dado do Lavela. A música, né? O punk surge claramente como uma fuga para elas, né? Uma forma de expressar realmente o que elas são. Talvez se não existisse o punk, elas não conseguiriam, né, ter essa rebeldia, né? Essa vontade de mostrar o talento sem ter talento delas, né? Porque elas, afinal, elas não sabem, né, tocar nada, né? Não tem esse conhecimento prévio, mesmo assim vai lá e faz, né? Própria criação da letra da música delas que vão ser tocadas durante todo o filme, né? Elas começam... É uma cena muito legal, né, cara? Elas estão fazendo educação física, não quer fazer educação física. O professor pede pra elas, então, de castigo, né? Correr em volta da quadra. Enquanto corre, elas começam a falar sobre... Eu odeio o meu time de futebol, né? Engraçado, é verdade, e começa a discutir os problemas do mundo, né? E quando todo mundo tá preocupado em chutar uma bola no gol, tem gente morrendo na África de fome, por aí vai, né? Elas vão... Incrível, cara, que lindo, olha isso. Odeio o meu time. Nosso time de futebol vence e o mundo queima. E foi bem interessante a forma que ela usou a palavra aborto, né? Que ela, durante, ela fala que, ah, vamos abortar isso. Aí a Bolfa pergunta, como assim abortar? O que tem a ver abortar? Não, você entendeu abortar? É pra dizer abortar essa questão de estar sempre jogando futebol e não se preocupar com o que está acontecendo no mundo. Eu já virei um fã confesso desse filme. Tá na minha lista aí dos melhores que eu assisti esse ano. E uma das coisas que eu mais gostei foi realmente a complexidade, né? Até então, a gente tá aqui mais ou menos nos 30 minutos iniciais do filme. E onde não apareceu ainda a terceira personagem, né? Que vai ser, de fato, aquela que vai acrescentar música, né? E um tanto quanto um pouco também de doçura, né? Essas meninas. Mas, até então, essas duas personagens são muito complexas, né, cara? Por isso você pode ver que a criação da letra, da música, ela surge de um evento comum. Assim como durante todo o filme, desde o início, quando elas estão conversando no telefone, parece que elas não conseguem ficar paradas sem fazer nada, sabe? Elas precisam estar fazendo alguma coisa, elas são muito agitadas e toda hora tá absorvendo conhecimento, absorvendo experiências... E isso fica muito claro na filmagem, né? Uma coisa que eu disse lá no começo, na introdução do filme, quando a gente estava falando sobre o diretor, é que os primeiros filmes dele, do Lucas Mudson, ele tem uma filmagem muito realista, muito crua. A câmera parece que se movimenta muito, sabe? E não tem um foco só, entendeu? E aqui é a mesma coisa, sabe? A câmera segue, parece, o comportamento das personagens, sabe? Então eu acho isso muito legal. engloba aquela parte mais radical, né? Bem politizada, porque é uma coisa sempre movimentada, porque as garotas são sempre, tem momentos que são muito explosivas. Eu acho que o movimento da câmera realmente deve acompanhar muito essa liberdade que elas têm, né? Então, acho que acaba influenciando também, que é a liberdade da câmera, a liberdade do diretor de desenhar o linear do filme, né, sabe, de qualquer ponto de vista, porque as garotas são bem rebeldes também, né. O movimentar da câmera lembra muito os filmes da década de 70, 80, daquele, está focando a pessoa, de repente dá aquele zoom bem rápido, depois afasta, sabe, com uma coisa quase que amadora. É, viva o cinema independente, né, cara, né. Isso é verdade, o filme, realmente, ele e um dos das entrevistas que eu li, né, que ele deu, que ele falava que ele só consegue trabalhar melhor, que foi no caso desse filme, quando são poucas pessoas na produção e tem poucos recursos. E que realmente isso dá muito certo. É uma outra marca do diretor, né, ele sempre trabalha com essas atrizes de pouca experiência, né. Então acaba que realmente ele vai pegar da base, ele vai filmar a realidade. Eu acredito que muitas cenas ali foram improvisadas pelas garotas. Você sente muita naturalidade vindo delas, né? É incrível. Ah, com certeza. Eu até durante o filme eu fiquei perguntando, nossa, essas garotas, essas crianças da Suécia atuam muito melhor do que as crianças brasileiras. Porque elas estão muito maduras no filme. Não existe nenhuma falha no olhar delas. Elas olham para o que deveriam olhar, ou o que normalmente uma pessoa faria, né, sabe? Naturalidade bem forte. Exato. E não só elas individualmente, como em conjunto também, né? As três funcionam muito bem quando contracenam juntos, né? Juntas. Ah, sim, verdade, verdade. E quando tu fala assim, a questão do individualismo, né? Eu quero saber, qual desse... do filme todo, tem alguma parte que você mais gostou, ou se impressionou, ou que você ficou mais guardado na sua memória? Eu gostei muito, cara, de diversas cenas, né? Tem algumas frases desse filme que é brilhante, meu. Por exemplo, olha que frase, cara. Eu não acredito em Deus, acredito em ketchup. Ah, é muito bom, cara. Essas reflexões delas sobre Deus, sobre religião, é tão interessante, cara. Porque as personagens, elas são muito convictas na escolha que elas tomaram, porém, elas nunca deixam, isso é trabalho assim, espetacular do diretor, do roteirista, no caso, a roteirista também, né, que é a esposa do Lucas Mugison, em criar personagens onde elas tomam atitudes de gente grande, porém nunca deixam de ser criança, sabe? É incrível, e fica ilustrado isso em diversas cenas, né? Como, por exemplo, elas estão pedindo esmola na rua, por exemplo, né? E elas conseguem um certo dinheiro, mas depois para comprar uma guitarra, mas, ah não, vamos comprar doce, né? Doces, muito bom. Também outra cena que remota mesmo a idade delas, a adolescência, é quando a Bobo sente ciúme da Clara, que ela tá conhecendo aquele rapaz, né, da outra banda, e fica claramente que ela tá com ciúme deles, né, do caso... do casalzinho, né, que tinha se formado e tal. É tanto que quando ela procura o rapaz de novo, né, e o cara promete que não vai mais encontrar a Clara e tal, aí meio que rola um drama, né, no filme. Outro ponto que deixa claro que elas ainda são crianças é quando a Bobo, ela corta a mão, né, e fica desesperada. Eu acho que essa construção de personagens foi muito brilhante, cara. E quando a terceira menina, né, aparece no filme, que seria a Hedwig, inclusive ela é interpretada pela Liv Lemoyne, eu não sei se a pronúncia está certa, mas enfim, e ela canta, né, ela tem um talento muito grande como cantora. E quando essa personagem aparece, inclusive acredito que essa personagem seja também uma que vai ali movimentar muito bem o roteiro ali, por quê? Porque as personagens, desde o momento que elas são apresentadas, a gente não tem contato com como elas chegaram naquele ponto, sabe? Como que elas tiveram toda aquela consciência, como que foi a mudança delas, essa transição de uma menina, entre aspas, mas muito entre aspas, normal, para uma menina ingressada ali no movimento punk, né? Então, e a gente vê isso nessa personagem nova, né? Elas acabam contatando ela pra chegar na banda, ali na, elas estão num restaurante, né? Na lanchonete, convidam ela, ela desconfia, né, inicialmente, mas depois embarca junto com elas, e a gente vai ver o processo dessa menina e esse encantamento dela com essas duas, né? Ela vai se ingressando nesse mundo. E ela vai ser os nossos olhos, né? Porque a gente vai acompanhar também, já estávamos acompanhando, mas a gente vai acompanhar essa transformação perante as escolhas dela, né? A fim que ela concorda em cortar o cabelo, ela vai contra a mãe, ela deixa um pouco esse cristianismo de lado, né? Não banalizando a religião, mas ela deixa um pouco de lado para seguir mesmo essas novas amizades que nunca, jamais é mostrado de forma destrutiva. O punk não se torna destrutivo no filme. Pelo contrário, ele é tentador até, cara. Quem que não fica com vontade de raspar o cabelo depois de assistir o filme? Acho que qualquer um fica, entendeu? Com certeza, né? Pitar de azul, de verde. Eu acho que a Hedwig, né? Hedwig, ela já era assim por dentro. Acho que a Clara é bobo, né? Só conseguiram colocar, expor aquilo que ela já era por dentro. Porque quando ela cortou o cabelo, ela pediu desculpas às garotas. Porque a mãe ameaçou elas, né? E não por elas terem cortado e tal, não ficou com raiva, porque eu acho que ela já era assim, só precisava de um empurrãozinho. E outra, cara, essa coisa, a questão da arte mesmo, né? Ela já tinha o contato com a arte da música, portanto, geralmente a gente sabe disso, né? Que quando você tem um interesse maior em alguma arte que seja, você tá aberto a mais leques, para abrir seu leque de opções, né? Você tá interessado, você é uma pessoa interessada em adquirir novos pensamentos, né? Direcionados para as outras artes ou outros pontos de vista. Você aprende a ser uma pessoa aberta. E ela já estava preparada, né? Eles perceberam isso, ela era uma grande música. Eles queriam ela para completar essa falta que eles tinham. E ela, claro, dessa entrosamento que as duas amigas já tinham, né? Mas ela acaba virando até no final do filme um terceiro elemento muito importante aí nesse trio parada dura, né, cara? É verdade, eu acho que ela incrementou foi o equilíbrio, né? Dá pra perceber que apesar de ela ter se juntado à ideologia, ela ainda era cristã, ela acreditava em Deus, né? Então eu acho que ela só veio pra trazer o equilíbrio mesmo da banda, que precisava, a suavidade que a banda precisava. É tanto que na cena, quando ela apresentada a música punk, ela não teve estranhamento, não foi desconfortável pra ela ter essa entrada, né, da música punk, já que ela tocava uma música mais suave, mais tranquila. E outra, ela não questionou em nenhum momento, além de qual é o nome da banda, né? Que banda é essa? Quem é, né? Então ela, o interesse mesmo dela era unicamente e exclusivamente conhecer o artista, né? Quem estava fazendo aquilo. Em nenhum momento ela questionou a sanidade das meninas por escutar aquilo. Não, eu sou cristã, isso aí é barulho, ah, vá se fuder, entendeu? Em nenhum momento, cara, ela quis se interessar por quem era o artista por trás ali da arte, entendeu? Não, mas teve um momento que esse lado religioso dela falou bem mais alto, foi quando as meninas começaram a beber. Ela foi a única que se recusou a beber, porque Não é explícito, mas fica bem claro que ela teve uma influência do que é de certo, do errado, né? Que elas eram jovens, não tinham 14 anos, alguém poderia chamar a polícia, etc e tal. Pensa comigo, cara, se ela é o ponto arte dessa dupla, que depois vira um trio, talvez ela se impressionou, ela quer ingressar literalmente no que a música pode trazer de bom para as pessoas, né? Nessa apreciação da música e a música influenciando atitudes acerca da vida normal, né, da vida cotidiana. Não talvez essa destruição, né, que a música pode causar também, né? A gente sabe que tem essas duas vertentes, né? A música, ela tanto pode te influenciar para bem quanto pode te matar, né? E acontece muito isso, né? O rock é símbolo, né, de morte, né? Pensando que agora talvez ela seja mesmo essa entidade artística que paira ali sobre as meninas. Ela, Eu acho que não está errado também, né? Porque ela, apesar de ser do... Ela entrou numa banda punk de meninas, né? Ela tinha liberdade de continuar cristã, de acreditar nas suas próprias crenças. É liberdade que cada um pode ter. Exato. Ela acaba mudando por conta mesmo da influência ali, mas nunca deixa suas convicções, né? Até porque ela é a doçura, né? Desse trio, né? Ela não deixa mesmo... E quando ela apresenta aquela versão da música Sex No Te Va, que eu não sei pronunciar, desculpa, não sei falar sueco, essa versão que ela faz, inclusive as amigas dela ficam surpresas, né, por ela estar fazendo uma versão de uma música punk, é muito, muito doce, muito sensível, muito bonita, né, e sinceramente eu me arrepiei todo, cara, escutando essa versão, achei demais, assim. Inclusive, esse é um ponto legal assim, do filme, né? Antes de assistir o filme, né, Sandro? Eu te mandei também o álbum, né, das músicas que tocam nesse filme. E eu conheci muita coisa do cenário punk da Suécia, cara. E é muito complicado você achar, né? Essas bandas aí e tal. Eu vou deixar também o link do filme pra fazer download e do álbum, das músicas que tocam nesse filme. Porque eu fiz uma compilação, né, até pra editar. Então vai ser também legal vocês experimentar isso. É verdade, quem gosta, né, tem curiosidade, é muito bom de se escutar. Bom, eu não posso dizer muito das letras porque eu não sei sueco, eu não sei o que elas querem dizer, mas tem uma batida legal e pra quem curte mesmo, acho que vai gostar muito. As três vão se conhecendo o máximo possível. A fim, né, a conclusão ali que elas querem mesmo é uma apresentação, né, dessa música delas que foi composta ali no jogo de basquete, né, do professor de educação física. E elas vão apresentar e aos poucos elas vão se conhecendo mais, passando por algumas experiências, algumas bem pequenas, como o próprio corte de cabelo, que acaba criando uma confusão com a mãe da garota, Hedwig, e outras também, como outras mais sérias, né, mais impactantes, como o namorado, né, que elas arranjam também, que também é ingressado nesse movimento punk. E tudo isso vai causando ali uma teia aí de eventos, de coisas que vão unindo elas, né, pra uma amizade ainda maior. Visto que elas vão ter que passar por algumas decisões, né, uma vai ficar com um amigo da outra, enfim, vai ter uma pequena desavença. Mas a amizade sempre acaba sobressaindo, né, é mais forte do que tudo isso. Claro que não da forma mais clichê possível, né? Eu sei que tem muitos filmes aí norte-americanos que têm essa proposta. O filme não é, vale ressaltar também, esses típicos filmes de banda, onde tem ascensão, as lutas e a vitória, não tem nada a ver com isso. O filme fala não sobre banda, fala sobre pessoas, né? Sobre humanidade, sobre experiência, sobre os jovens, crianças, atitude, e jamais, e elas são, têm essa atitude, são adultas, porém jamais deixam de ser criança e de experimentar a vida, né? Isso que é muito legal de você analisar o filme. É bem legal, realmente. E quando elas começaram a montar uma banda que não tem nome, né? Acredito que é capaz de se chamar We Are The Best. Elas são apresentadas como uma banda de punk feminino, mas elas recusam veementemente esse nome, né? Porque elas não são uma banda de mulheres, é uma banda que, por acaso, pode ter um homem no futuro. Elas não gostam desse adjetivo, né? Por assim dizer. Então, o show em si, o que você acha, cara? Porque eu acho que foge totalmente dos padrões ali hollywoodianos, clichê que existe, né? Essa... Porque não há um... E é óbvio que não, também não deveria, né? Mas não há um senso de, nossa, a gente conquistou o público, né? Muito pelo contrário, a gente conquistou nosso objetivo, que era mostrar ali, nos mostrar, né, nos conhecermos, né? Tudo ali estava muito mais, era muito mais importante do que a própria música que elas estavam fazendo, né? O que você tem para dizer sobre essa cena final? Para mim foi a melhor cena de todo o filme. Quando elas começam a cantar aquele som ensurdecedor, e o povo aqui são ruins, sabe? E o povo começa a gritar contra, chamando elas de comunistas, de lésbicas, e elas continuam a cantar. Todas elas jogavam uma palavra ofensiva, elas devolviam, colocando na letra, elas inventavam a letra na hora. Foi foda demais esse final. Enquanto todo mundo queria juntar pra bater nelas, elas continuavam cantando, gritando e falando que elas eram as melhores. Foi foda, essa cena foi de arrepiar, foi sensacional. E, porque, sei lá, realmente que foge muito do de característica hollywoodiana, porque quando acontece filme de Hollywood, né? O artista no filme para, fica triste, chora, elas ficam felizes por estarem sendo odiadas. Foi a melhor cena do filme, com certeza. Elas estavam felizes por estar ali, né? Por essa experiência, né? O filme todo é uma experiência. Isso é muito legal. Vamos então para as conclusões finais. Eu acho que esse filme merece. Então, Sandro, deixa lá suas conclusões finais pra gente. Vamos finalizando. Mais um filme excelente do Mudson, que vale a pena ser assistido de novo. E ele consegue mostrar mais um pouco da Suécia. É um país que eu devo assumir que eu não conheço muito bem, não sei de muito da sua cultura, e que dá pra ver que o punk surgiu no Reino Unido, né, ali perto, ali por Londres e tal, e começou a se espalhar, e vocês conseguem ver a influência deles na Suécia e tal. E uma coisa curiosa, né, que eu reparei, no quarto da Bobo tinha um pôster do ABBA, né, que também é um grupo da Suécia, né, que não é um grupo de punk rock. E realmente mostra de novo, ele consegue mostrar de novo a força da mulher, e da mulher jovem também, né, e a toda a rebeldia, toda a capacidade que elas conseguem fazer também, e mostra mais uma vez o talento de jovens atrizes que estão começando, que espero, né, que apareçam mais filmes que eu possa assistir. Ligger hemma i min säng en helt vanlig dag. oss människor här finns bara jag. Kroppen skriker efter sig men hjärnan säger nej. Och jag tänker att jag aldrig mer. De todos os diretores aí que eu pesquisei ao longo dos anos, talvez esses três, né? O Lucas Moodysson, o Gaspar Noé e o Todd Solondz foram que realmente me influenciaram a ingressar nesse universo independente, né, cinematográfico. Tenho toda uma experiência com mulheres, porque eu fui criado por mulheres, então a gente acaba aderindo a algumas coisas, né? E na arte eu sempre fui muito fã de diretores que conseguem expressar isso de alguma forma, né? Não só a mulher, como também a natureza humana mesmo, que seria o caso do Gaspar Noé, por exemplo. E o próprio Todd Solondz, ele também fala muito sobre a vida social, né, e tal. Assim como o Moodysson, né, que lida mais com a criança. Esses diretores independentes, cara, é muito, muito bacana de acompanhar, porque, assim, cada filme deles é um... pode ser ruim, pode ser o que for, você pode ter suas opiniões e deve ter, mas cada filme é um evento único, sabe? Você espera ansiosamente porque... não é um filme lapidado para esse grande mercado, entendeu? Eles fazem realmente o que eles querem fazer e sempre tem um propósito legal, sabe? No caso aqui, é conhecer a história dessas três meninas que lá no início a gente vai acompanhando, talvez não tenha tanta identificação, assim que surge essa menina que seria mais cristã, né? Começa a se desenvolver mesmo um laço legal, gostoso de assistir. Então eu prezo muito por isso, por essa experiência de acompanhar essas três meninas. Essa mudança, essa transformação da terceira, no caso, foi muito legal de acompanhar. A interação entre elas é muito bacana. E é isso aí, cara. Viva o cinema alternativo, viva o Lucas Moodysson. E é isso aí, vamos que vamos. Fechamos então, Sandro? Fechamos. Então é isso aí, até a próxima, gente. För att allting gick så fort. Det skriver till mig själv och till en enda människa till. Du som visar mig den värld där man får göra som man vill. Ljusen de ska lysa på gatan utanför. Ljusen de ska lysa på den dagen när jag dör. För då slocknar all min ångest, slocknar all min nöd, slocknar hela skiten och sen jag död. Ja, vissa måste bort, men de har råd att bjuda till och få leva i den värld där de får göra som de vill.